Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Dia, muito bom dia. O Tema Livre está entrando no ar nessa sexta-feira, dia 4 de outubro. Hoje nós vamos tratar de um assunto recorrente na nossa agenda. Nós temos vários assuntos que são recorrentes aqui na pauta do Tema Livre, e a violência da polícia contra manifestantes e até contra não manifestantes é um desses temas recorrentes a partir do episódio agora recente desses flagrantes forjados da Polícia Militar com esse rapaz do morteiro. Que a polícia parece que não percebe que estão filmando, gravando, estão botando tudo na internet na mesma hora e fica insistindo nesse comportamento. Aí prende o cara, chega na delegacia, a Polícia Civil solta, fica essa dicotomia, essa falta de sintonia entre as polícias, e quem paga o pato é a gente, né? A população. E também nós vamos tratar desse encaminhamento, indiciamento de 10 ou 11 policiais militares por causa do desaparecimento do servente de pedreiro, o Amarildo, lá da Rocinha. Quatro deles continuam trabalhando lá na Rocinha, quatro desses policiais militares continuam dando serviço na Rocinha em funções administrativas, ou seja, saíram das ruas lá, mas estão lá. As pessoas estão vendo eles ali, e isso é difícil. É interessante ver que a Polícia Militar diz que não, nós vamos agir, vamos ver isso aí. Segundo a PM, o documento de apreensão dos fogos registra apenas que os mesmos foram encontrados na calçada, não necessariamente com o jovem. Quer dizer, a gente vê o cara jogando. Bom, é uma confusão. E também a polícia diz, não, vamos apurar, quem tiver implicação nisso vai ser punido. Mas os caras estão lá, continuam dando serviço ali. E para tratar dessas questões todas, a partir do Amarildo, desdobrando para essas questões todas que eu falei aqui, nós estamos aqui no estúdio com o presidente da Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar aqui do Estado do Rio de Janeiro, o Vanderlei Ribeiro, nosso parceiro nessa discussão já há alguns programas, com o Taiguara Souza, membro do Mecanismo Estadual de Preservação e Combate à Tortura do Rio de Janeiro e professor de Direito Penal do IBMEC aqui no Rio também. E por telefone nós estamos lá de São Paulo com Rafael Custódio, que é coordenador do Programa de Justiça da ONG Conectas Direitos Humanos, a quem eu dou bom dia, Rafael, e gostaria que você fizesse a sua intervenção inicial. Como é que você analisa esse cenário das manifestações de rua, da reação da polícia, essa convivência difícil da polícia com a sociedade e com a própria polícia também nesse período? Bom dia. Bom dia. Bom dia a você, bom dia aos convidados, bom dia a todos. Bom, eu não tenho como não comentar que amanhã é aniversário da Constituição Federal, né, de 88. Amanhã fazemos 25 anos de Constituição Federal, e acho que é um momento importante de uma reflexão sobre que tipo de sociedade estamos construindo, né, pós-88, ou seja, pós-regime militar, e o quanto longe talvez estejamos de efetivar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da igualdade, princípios que são fundamentais na construção desse novo, dessa nova sociedade que foi pensada em 88. Esses casos recorrentes que você citou na abertura, e que a gente tem observado no Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados, Minas Gerais, eles indicam que é hora de repensar um pouco esse modelo de segurança pública que a gente tem no Brasil. Não são casos esporádicos, não são casos isolados, né? Nós temos denúncias todos os anos envolvendo agentes públicos com a criminalidade, com o crime, com desaparecimentos, etc. Por mencionar a questão do mecanismo de prevenção à tortura, o sistema prisional brasileiro é um palco de violações diárias de direitos humanos, E o Brasil realmente não consegue fazer essa transição, né? O Brasil não é, ainda que tenhamos aí uma Constituição Federal muito garantista, muito voltada à efetivação da dignidade da pessoa humana, nós vemos que algumas instituições públicas não conseguiram fazer uma transição, não conseguem respeitar o cidadão como o eixo que sustenta todo o nosso Estado, né? E é hora da gente discutir se faz sentido, em pleno 2013, 25 anos depois da Constituição Federal, existir esse modelo de segurança pública que trata os cidadãos como inimigos, né? Eu acho que esse aqui é o tema que começa a ser discutido fortemente, e acho que a gente tem que discutir sem muito radicalismo, sem muitos bordões, mas com seriedade e diante dessa realidade que se impõe, né, a todos nós. Certo. Você sabe que você falou dessa transição, da dificuldade da transição, e me lembrei da professora Elizabeth Susequinde, que foi secretária nacional do governo Fernando Henrique, ainda em Brasília, secretária nacional de Justiça, se não me engano, ou de Segurança Pública, acho que era de Justiça. Mas o fato é que ela dizia que muito se fala, mas não se anda nada. Então, por exemplo, no caso da desmilitarização da Polícia Militar, que é uma questão nacional, fala-se hoje em todo, aliás, em alguns lugares, existem faixas de manifestações pedindo a extinção, o fim da Polícia Militar, porque acham que não há nem como você desmilitarizar da maneira como ela já está, tem que acabar para fazer outra polícia. O fato é que ela disse que isso aí não demanda uma geração, é uma política de Estado, o governo tem que definir e tem que nós vamos cumprir esse cronograma aqui, o primeiro passo é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse. Eu gostaria que o Vanderlei, que é presidente da Associação dos Praças, e eu sei por outros programas dos quais você participou aqui, que você defende essa desmilitarização, queria que você entrasse nesse viés aí que o Rafael acabou de falar. Bom, aproveitando aí a oportunidade, né, do aniversário da Constituição, seria interessante, né, algum deputado federal, né, em algum setor da sociedade, apresentar uma proposta no sentido uma emenda constitucional, no caso, né, para poder desmilitarizar a Polícia Militar e propor também o fim da Justiça Militar Estadual, que ela só existe em função da Polícia Militar, né? Então, nós entendemos que a função policial é uma função de natureza civil. E no Estado Democrático de Direito não cabe uma polícia militarizada, porque a função policial é uma função técnica, é uma função que o camarada tem que estar qualificado para exercer essa atividade. E no caso da Polícia Militar, a formação é precária e o homem de ponta que está na rua, envolvido com todas essas questões delicadas, ele é um mero executor de ordem. Entendeu? Quer dizer, o camarada chegou ao ponto de aplicar uma obediência cega. Quer dizer, ele cumpre ordem do superior, não tem como questionar, né? Porque o bom profissional, ele independe de ordem, porque ele sabe executar a missão, que ele foi preparado para aquilo. Caso do PM, não. Ele depende de ordem. Nós temos visto em manifestações aqui do Rio de Janeiro, em manifestação em Brasília também, episódios lamentáveis envolvendo policiais militares e mesmo oficiais ou suboficiais. Como o caso lá de Brasília, em que o cara jogou o spray de pimenta na cara do rapaz que estava sentado. O rapaz disse: pô, mas ele estava sentado, jogou por quê? Ele disse: porque eu quis. E o outro que estava também sem identificação, e disse: mas você está sem identificação, por que você está sem identificação? Ele disse: não interessa. Esse foi aqui no Rio. São duas posturas que mostram não só o autoritarismo, o viés autoritário, mas a arrogância que, na essência da ação da polícia. E isso, inclusive, hoje o Jornal do Brasil, no site dele, põe um editorial em que ele faz um paralelo entre esse período que nós estamos passando agora e o período brabo da ditadura militar, em que pelo menos a polícia ia para a rua com a cara mostra. Você sabia quem é que era a polícia, quem é que era manifestante, quem era contra a ditadura e quem estava ali para defender. Até agora, você que desse mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura do Rio de Janeiro, está no legislativo estadual, como é que você vê essa questão? Bom, muito bom dia, Luiz Augusto, bom dia aos demais debatedores e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Agradeço o convite para um debate tão necessário, tão importante, não só no que se refere à segurança pública, mas ao modelo de democracia que nós preconizamos, né? Ao falar desse assunto, né, da violência policial, dos excessos praticados por policiais, como já foi destacado pelo Vanderlei e pelo Rafael também em suas falas, é importante destacar que há um histórico no que se refere à violência policial, que não é um desvio de conduta individual de um ou outro servidor público, porque a polícia, desde sua fundação no Brasil, em 1808, foi criada essa instituição, naquela ocasião, quando da vinda daqui a família real portuguesa, quer dizer, havia um objetivo claro de garantia da segurança de um certo segmento da sociedade e não da proteção de toda a coletividade. Quer dizer, e da sociedade que estava vindo de fora, não era da sociedade que Exatamente. Vivia aqui não. As classes dominantes. É. Então, não há dúvida de que há uma cultura que permanece. Nós tivemos um outro episódio também em nossa história nefasto, uma página muito terrível de nossa história, que foi a ditadura civil-militar de 64. E que deixou uma marca muito forte, talvez ainda não removida, nas instituições policiais. E quando nós tivemos a Constituição de 88, na Constituinte de 87, tivemos um momento importante da democracia brasileira de discutir qual seria o conteúdo dessa carta política. Então, vários avanços ocorreram, né? Nossa Constituição é elogiada no mundo inteiro. Agora, uma matéria da nossa Constituição não avançou. Ela pouco difere do que foi na época da ditadura militar, e essa matéria a Constituição não conseguiu alterar significativamente, que é a segurança pública. No artigo 144 da Constituição Federal, que trata da segurança pública, pouco modificou o desenho institucional que havia no regime militar. Então, o que ocorre é que essa manutenção da mesma lógica de segurança pública que existia no regime de exceção faz com que a ação policial preconize ações de combate, levando em conta uma metáfora da guerra, compreendendo que do outro lado da ação do policial está um inimigo e não o cidadão. Então, são práticas que remontam ao regime autoritário e não estão de acordo com o regime democrático, que preconiza que a segurança pública deve ser um direito fundamental de qualquer cidadão, que deve ter as suas garantias respeitadas. Aquele inocente não pode ser condenado, não pode ser responsabilizado por uma conduta que não praticou. Então, é preciso uma mudança de cultura na instituição policial e é preciso, portanto, uma reforma profunda. Essa reforma profunda passa pelo debate da desmilitarização. Eu queria lembrar só, já que vocês estão falando tanto, o Rafael, você também, Taiguara, citou, e próprio Vanderlei também lembrou o aniversário da Constituição, que essa Constituição de 88, ela veio coroar o período da Nova República, depois da ditadura militar. E nós estamos vendo hoje que os setores que mantiveram, que deflagraram essa ditadura civil-militar e que mantiveram o poder durante 20 anos no Brasil, eles resistem bravamente a abrir os seus arquivos quanto àqueles períodos, aos excessos que foram cometidos, como se os excessos cometidos fossem excessos cometidos pela própria instituição e não por pessoas. E isso se traduz também nessa questão que você falou de a segurança pública ter sido muito pouco tocada, muito pouco se avançou nisso na época da Constituinte. E nós temos uma polícia que é a polícia de rua hoje, que está sofrendo, como bucha de canhão, o impacto de todo esse de toda essa defasagem da discussão da sociedade na criação da cidadania. Eu queria que vocês abordassem isso, começando aí com o Rafael lá de São Paulo. Pois é. Eu acho que o Brasil só vai conseguir, como a gente tem comentado aqui, efetivar essa transição para um regime democrático, de fato, quando as cartas forem colocadas na mesa e a sociedade conseguir enxergar o que está acontecendo de errado e para onde que a gente deve ir para as coisas mudarem. A falta de vontade política e da própria sociedade em discutir, por exemplo, a história, o que aconteceu no regime militar de fato, o que, que isso tem a ver com as polícias de hoje, quem são as pessoas que fizeram, que torturaram, que mataram, que sumiram com as pessoas, quem são elas, obedeceram ordens de quem, enfim, se a gente não discutir e conhecer a fundo o que de fato aconteceu, fica muito difícil a gente querer discutir daqui para frente o que queremos de país. Né? Os países latino-americanos, por exemplo, que sofreram o mesmo tipo de regime militar, mais ou menos na mesma época, todos conseguiram fazer uma transição profunda, mas como condição para isso, a história foi recontada, a história foi apurada, seja através das comissões da verdade, que vários países da América Latina fizeram também, seja também por pressão da sociedade civil, da imprensa, etc. E o Brasil ainda é muito tímido em relação a isso. Né? A gente ainda tem essa ideia de que remexer no passado pode ser ruim, você vai reabrir feridas, sendo que, na verdade, as feridas estão abertas, elas vão cicatrizar. Né? Então, seria fundamental para que nessa discussão sobre um modelo de segurança pública novo também fosse passado a limpo o nosso passado recente. Né? Porque as polícias, como bem salientou o Taiwan, as polícias são reflexo da história brasileira e parte dessa história é o regime militar que criou uma mentalidade de combate em que a polícia serviria para proteger o Estado contra o cidadão, sendo que a Constituição Federal ela vem e coloca que a segurança é um direito, né? Ou seja, a polícia deveria garantir direitos e não tratar o cidadão como um inimigo. Né? Portanto, só construiremos uma sociedade mais justa e uma política de segurança pública mais humana se tratarmos do passado. Eu acho que isso é condição. Bom, uma coisa que é importante quando nós falamos desse assunto, que é o que fazer quando nós saímos de um regime ditatorial, né? Simplesmente realizar eleições livres, e isso já configura que entramos numa era democrática? Não. No mundo inteiro se experiencia que é necessário que nós tenhamos aquilo que se chama de uma justiça de transição. O que é isso? É preciso que o país estabeleça a responsabilização dos crimes contra a humanidade que foram praticados no regime de exceção. Caso isso não ocorra, o que ocorre? Concretamente, há um convite para que as violações a direitos humanos permaneçam sendo perpetradas. Então, eu não gosto da palavra impunidade, prefiro nós falarmos de não responsabilização. A não responsabilização gera a conivência com o delito. Então é preciso que nós tenhamos formas de reparar. No mundo inteiro se discute políticas de memória, justiça e verdade. O Brasil, como foi dito pelo Rafael, é um país atrasado nessa matéria. Durante décadas, o Brasil teve como única política de transição, no que se refere à ditadura militar, foi o pagamento, né, de certas indenizações a algumas vítimas, né, dos crimes praticados pelos militares. É preciso que nós possamos, de fato, abrir os arquivos. É preciso que nós tenhamos uma política efetiva de memória e verdade. Agora, recentemente, nós tivemos a criação da Comissão Nacional da Verdade, um avanço, ainda que tardio, e as comissões estaduais da verdade. Quer dizer, é um passo importante. Por que é importante? É necessário que o Estado e a sociedade anunciem para todo servidor público que aquele que viole direitos será responsabilizado, que isso é inadmissível na democracia, que, portanto, nós temos que mudar a cultura institucional, não só da polícia, mas de todo o poder público. Bom, em relação à questão da polícia militar, o que eu vejo é que há interesse da maioria dos governadores em manter a polícia militar do jeito que é, porque ela é uma instituição obediente aos interesses políticos do governador. Gratifica-se alguns coronéis, né, que têm o poder de decisão interno, né, para controlar a tropa e para atender às conveniências políticas do governo. E aí o que acontece? O governo deixa de atender os segmentos sociais, né, e usa a polícia como instrumento para calar essas pessoas. E o policial de ponta é o mais sacrificado, que ganha mal, né, é obrigado a cumprir ordem, não tem como questionar a ordem, até porque internamente também não temos nenhum órgão, né, que permita ao policial de base para fazer alguma denúncia contra o seu superior, porque a corregedoria ela é corporativista, ela defende a instituição. Né? Então fica difícil para o homem de ponta, o cumpridor de ordem, né, questionar, porque muitas das vezes ele cumpre ordem violenta, ele é obrigado a praticar violência e não tem nenhuma retaguarda. Isso é complicado. Então há necessidade de mudar toda essa estrutura militarista da corporação das corporações, né? Porque na realidade a polícia militar é uma só em todo o Brasil, né? Só é desmembrada em função das conveniências políticas dos estados, né? Para ficarem debaixo dos governadores. Exatamente, porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro não é diferente de São Paulo nem de Minas, é a mesma coisa, faz a mesma coisa. É a mesma estrutura. Exatamente. É a mesma, né? E pratica os mesmos atos. É a mesma cartilha, é a mesma cartilha. Entendeu? Então há necessidade de mudar a estrutura, né? Mudar a estrutura, mudar a formação, qualificar melhor o homem, né? Pagar melhor, para estimular o homem a cada vez mais se aprimorar. Não é? É um dos elementos que está faltando também, né? Além de toda a estrutura, né, da formação, tem que dar condições de vida digna para o homem poder, até porque a função policial é uma função delicada, e o homem tem que estar acima do bem e do mal. E para isso ele tem que ser reconhecido profissionalmente, ser bem tratado, né, para poder responder com eficiência à sociedade, né, e poder também ter o prazer de servir a sociedade. Hoje o policial não tem o prazer de servir a sociedade. Ele é obrigado a servir a sociedade. Muitas das vezes por necessidade, né? É verdade. E aí que ocorre o desvio de conduta, exatamente por isso. O camarada ganha mal, né? Está envolvido com crime. O crime, né, traz uma renda fabulosa, não é? E aí o que acontece? Ele naturalmente ele fica vulnerável e é obrigado a se sujeitar a essa situação. Então há necessidade de uma mudança estrutural profunda, né, para melhorar a prestação do serviço, né, e para que nós tenhamos realmente uma polícia voltada para o cidadão. Enquanto a polícia for um órgão, a polícia militar for um órgão de defesa dos interesses do Estado, vai ficar complicado ela servir a dois senhores, a sociedade e ao Estado. É uma coisa interessante nessa história, eu não sei como é que é em São Paulo, Rafael, mas aqui nós tivemos, eu acho que nesse episódio, agora, recentemente, no caso do Amarildo, do desaparecimento do Amarildo na Rocinha, no caso dos flagrantes forjados, já com Bruno Teles, que já tem algum tempo, foi em junho, e agora com esse rapaz do negócio do morteiro, que o PM jogou o morteiro no pé dele ali e disse que estava com ele. Existe uma documentação, uma farta documentação imediata que denuncia e que contribui para o fim da impunidade, ou pelo menos da versão única apresentada pela polícia quando chega à delegacia da Polícia Civil para registrar a ocorrência. Isso se deve muito ao surgimento desse grupo da mídia ninja, que nasceu aí em São Paulo, que vem do Fora do Eixo e tal, mas a gente vê aqui no Rio de Janeiro muita gente de São Paulo, muita gente jovem de São Paulo, munida de câmeras e de iPhones e telefones que filmam nas ruas, documentando isso como repórteres ninja, realmente. Aqui nós já fizemos programas sobre a mídia ninja, em que vieram majoritariamente o pessoal de São Paulo, do interior de São Paulo e da capital mesmo. Isso no Rio, no caso do Rio, não sei, em São Paulo, no caso do Rio de Janeiro, levou também a um surgimento de umas figuras interessantes dentro desse protesto, que são figuras ao mesmo tempo bem-humoradas, mas muito irônicas. Como, por exemplo, quando se proibiu que as pessoas fossem às ruas de máscara, apareceu um cara fantasiado de Batman. E não estava nem na manifestação, mas ele apareceu fantasiado de Batman e foi preso. Hoje mesmo nós vemos nas redes sociais uma imagem também, uma foto de um Lampião, né, um Virgulino Ferreira, na frente de um batalhão de choque da Polícia Militar, como se ele estivesse ali liderando. E é uma dessas pessoas, um desses artistas de rua que fazem as estátuas e essas coisas, estátuas vivas. Como é que você vê essa questão, isso aí, hein, Rafael? Pois é, muito interessante essa questão. O que a gente tem percebido em São Paulo, realmente teve muita força isso, é que realmente a narração, a narrativa, né, aliás, é o que o pessoal do Mídia Ninja costuma dizer, né, o Bruno Torturra, que é um dos idealizadores, a narrativa hoje dos eventos, ela não é mais exclusiva dos grandes veículos de comunicação, né, da grande imprensa, e nem nem das instituições públicas, né? E você pulverizou com internet, com celulares, com câmera, etc., essa possibilidade, quer dizer, esse testemunho do que acontece, né? Então, em São Paulo e no Rio, a gente tem visto muito isso, que as autoridades, na verdade, o poder público também não consegue muito bem compreender e entender que hoje, então, e cada vez mais, as coisas vão ser transparentes, as coisas vão ser filmadas, elas vão haver testemunhas, Né? Isso é uma... Como, tradicionalmente, o poder público, o Estado brasileiro, ele é avesso à transparência, ele é avesso a prestar contas, principalmente quando a gente fala ainda de segurança pública, o Estado não entende, né? Ele não entende e não consegue entender que isso é um anacronismo que espera-se que tenha os dias contados. Né? Acho que ainda muito, assim, estamos longe de alguma coisa razoável, mas o fato é o seguinte: já que o poder público não cria mecanismos de transparência, mecanismos de prestação de contas, a sociedade civil está se organizando para fiscalizar, né? Para filmar, para testemunhar, para colocar. Se você faz um vídeo no celular, você em 5 minutos coloca no YouTube, no Facebook, etc. Né? Agora, isso é também importante dizer que isso não vai ser só com isso que a gente vai conseguir transformar essa mentalidade do poder público. Né? É importante que eles... Que exista, e aí acho que entra um tema um pouquinho dessa questão do novo modelo de segurança, porque não é colocar uma câmera na viatura da polícia, por exemplo, que eu vou acabar com a violência policial, né? As coisas são estruturais, também ajuda a câmera, né? Mas não pode ser visto como a única solução. Aqui em São Paulo, por exemplo, voltando nesse ponto dos policiais que forjam provas, etc., recentemente, a Secretaria de Segurança editou uma resolução proibindo socorro por parte da polícia militar de vítimas de tiroteio, etc., porque existe uma constatação aqui notória que os policiais muitas vezes pegavam as pessoas, ficavam circulando com elas na viatura, pessoas feridas, até que elas morressem, e só depois eles levavam a pessoa para o hospital. Uhum. Né? Por exemplo, um assaltante, enfim, era uma questão aqui muito, muito forte, ainda é, mas o governo proíbe o socorro e aí o índice de letalidade da polícia abaixou 40% desde a resolução. Por quê? Porque a polícia parou de socorrer, parou de morrer gente. Ou seja, é tão absurdo isso que é difícil até compreender. Ou seja, ele proíbe o policial de socorrer, parou de morrer tanta gente igual. Ou seja, era verdade. Ou seja, os policiais realmente faziam isso. Quer dizer, quando parou de socorrer, Rafael, quando a polícia parou de socorrer, a pessoa sobreviveu. Pois é. Essa é incrível, né? Na verdade, assim, se você falar isso para um estudioso britânico, ele vai achar que a gente está brincando. Olha, né? Eu acho algo completamente fora da realidade, mas para a gente isso é comum. Né? Eu acho que se você falar essa situação para um estudioso aqui em volta, um argentino, um uruguaio, também vai se assustar, porque essa situação é realmente uma situação bem brasileira, né? Pois é. Tá certo, olha, eu queria abrir um espaço aqui agora para o diretor-secretário da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, Jaime Berbá, que acabou de chegar aqui no estúdio. E nós estávamos falando, o Jaime, de primeira defasagem da Polícia Militar, esses vícios de origem da Polícia Militar, que já vem da criação, da chegada da Corte Portuguesa em 1808, né? Para quem que a polícia para quem que serve essa polícia? E vem até os tempos dos titãs perguntando, dizendo polícia para quem precisa de polícia. O que nós temos visto muito, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, nesses episódios de junho para cá, que são as manifestações de rua, é que há um desentendimento visceral, ou seja, de compreensão da realidade entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. O que nós vemos é que a Polícia Militar pega uma pessoa, diz que é um vândalo que está depredando ou que está com morteiro, e leva essa pessoa para a delegacia, e chega na delegacia a autoridade civil descaracteriza essa acusação, esse flagrante, quando nós sabemos que a autoridade militar, a polícia militar, teria uma palavra até privilegiada em relação ao cidadão. Ela tem força pública, fé pública, essa coisa toda. Mas eu queria que você, como um representante da Polícia Civil, entrasse nessa questão que eu acho que é o principal aí da confusão nas ruas. Sem dúvida. Bom, em primeiro lugar, bom dia aos ouvintes, né? Bom dia a todos, eu peço aqui desculpas pelo atraso. E, bom, de qualquer maneira, de fato, tem todo esse histórico, né, da polícia militar, em que ela é muito mais uma polícia de Estado, de governo, do que de Estado. Né? Quer dizer, muito mais uma polícia para proteger o governante do que para proteger o cidadão. Né? que uma polícia que enxerga muitas vezes no cidadão o inimigo, né? É curioso, quando surgiram essas manifestações, houve declarações tais como: a polícia não estava preparada para enfrentar 300 mil pessoas, mas ela não tinha que enfrentar 300 mil pessoas. Ela tinha que dar proteção a 300 mil pessoas que estavam nas ruas fazendo reivindicações e exercendo direitos fundamentais de assembleia, de expressão. E, de fato, a polícia civil, a polícia judiciária, ela é indutora dos direitos fundamentais, ela é garantidora dos direitos humanos. E é por isso que existe o delegado de polícia de plantão 24 horas, para poder apreciar todas as ocorrências e, eventualmente, né, caso o policial militar, enfim, ele apreende alguém que supostamente está na flagrância, está em estado de flagrância, cometendo algum crime, algum tipo penal incriminador, leva à delegacia. Ali, então, você vai ter um bacharel em direito, Um profissional comprometido com a defesa da sociedade e não com a defesa da polícia, e vai fazer, por isso se diz que o delegado é o primeiro juiz do fato, né? Vai fazer aquela primeira apreciação, e muitas vezes muitas arbitrariedades são evitadas em razão da presença do delegado, da condução da pessoa até a delegacia, né? Pode ver que o próprio ponto nodal dessa questão toda da Marildo foi isso, né? Ao invés de se levar alguém suspeito à delegacia, que é o correto, é o que se tem que fazer, se leva para uma unidade militar. Exatamente. Isso é um absurdo. Né? Agora, uma coisa também, já que você tocou nessa questão, eu vou jogar isso na nossa discussão. O secretário de Segurança, Zé Mariano Beltrame, prontamente, como resposta a essa situação, ele anunciou a criação de delegacias de polícia civil nas comunidades ou favelas onde hoje estão instaladas as unidades de polícia pacificadora, e que vem sofrendo uma onda crescente de protestos dos moradores desses lugares, onde ela deveria agir com mais cidadania do que está agindo, está cerceando, na verdade, o direito. Vocês acham que mais polícia é a solução, ou a solução mais viável ou mais lógica seria a reforma policial, Vanderlei, como você sugere? Eu entendo que, pela experiência profissional que eu tenho, por tudo que eu já vivenciei, não tem outro caminho a não ser a reforma da polícia, sobretudo a polícia militar, né? Nós estamos falando em termos da polícia militar. Eu acho que, hoje, as falhas que ocorrem, né, normalmente são direcionadas para baixo. Se der certo, o oficial é elogiado, vai à imprensa e é divulgado o nome do coronel A, B ou C como um grande gestor de segurança, né? Quando dá errado, o policial foi incompetente, agiu isoladamente. Quando ele é formado, ele é cumpridor de ordem. Ele não pode sequer questionar a ordem dada. Então, eu acho uma covardia, né, incriminar um homem que é um obediente às ordens dadas. Você vê, por exemplo, você citou o caso aí das manifestações públicas, né? Então, o que acontece? Tinha lá um major, tinha vários praças, vários oficiais, né? Tenente, tá? Sequer alguém mencionou na responsabilização do major, que era o grande chefe daquela operação. Então, isso é uma prática comum na corporação. Quando é o praça envolvido, o comandante vai à imprensa e diz que vai punir, que vai limpar a polícia, que vai fazer acontecer. Quando é um oficial, né, principalmente quando se trata de oficial superior, eles buscam uma saída. Você vê, por exemplo, se você fizer um levantamento hoje na corregedoria da PM, os processos que envolvem praças, eles rapidamente são concluídos, e que envolvem oficiais, eles buscam elementos para tentar retardar, né, a conclusão desses inquéritos policiais militares. Então, tem que fazer uma reforma urgente na polícia, para que a polícia militar seja realmente um serviço para a sociedade, né? Que seja homens preparados para servir ao cidadão e não para defender os interesses políticos dos governos. Você falou uma coisa interessante, eu vou ler antes, na sua intervenção anterior, sobre esse negócio da justiça militar estadual. Então, nós temos um caso aqui recente da substituição do coronel Eri Ribeiro na chefia da Polícia Militar, porque ele anistiou infrações várias que tinham sido cometidas por seus subordinados, na maioria praças. E nós temos o caso, então, da polícia, que ela comete os delitos, ela julga os delitos, ela absolve os delitos e ela mesma anistia quando não julga. É uma situação completamente doida. Tá, igual, eu queria que você entrasse aí também. Perfeito. Aqui no nosso debate, nós estamos destacando que é necessário mudar esse estado de coisas, né? Nós reconhecemos que há um quadro, que há uma crise institucional nas polícias, especialmente na polícia militar. E dentre as mudanças necessárias, a desmilitarização é uma delas. Inclusive, nós não destacamos aqui, mas foi proposta essa semana a PEC 51-2013 pelo senador Lindbergh Farias, uma PEC que foi redigida pelo sociólogo Luiz Eduardo Soares, que propõe, dentre outras questões, a desmilitarização da Polícia Militar. Quer dizer, é uma medida importante, claro que é um debate que vai se travar no Congresso Nacional, mas não podemos também nos iludir de crer que a desmilitarização é a única saída, a única solução. Nós temos outras questões que são fundamentais, né? Foi dito agora aqui, então, pelo Luiz, quer dizer, a questão do corporativismo, né? Como controlar a atividade policial? O controle da atividade policial, como qualquer ação do poder público, há o controle interno e há o controle externo. O controle interno, ele é eficiente, sim, ele é importante, ele é imprescindível, mas ele por si só não basta, quer dizer, porque ele é também permeado pelo corporativismo. Então ele pode gerar a não responsabilização daquele servidor público que praticou o desvio. Então corregedoria é importante, ouvidoria também, imprescindíveis, a capacitação do servidor, são todas eles etapas importantes para que nós tenhamos o princípio da eficiência nessa matéria, que é a segurança pública. Agora, é imprescindível que nós tenhamos um controle externo da ação policial, como é imprescindível o controle externo de qualquer ato do poder público. Então, é necessário que o Ministério Público esteja vigilante, acompanhe toda a ação policial. É importante, é imprescindível que o Poder Judiciário possa responsabilizar os desvios que ocorreram nesse exercício da atividade policial. Então, o fim da Justiça Militar é uma medida importante, porque nós podemos dar luz a algo hoje que está oculto, algo que hoje que não há uma participação da sociedade ao acompanhar a dinâmica da Justiça Militar. Dos três poderes da República, não há dúvida que o Poder Judiciário é o mais oculto de todos eles, é o poder mais obscuro, em especial quando se trata da jurisdição militar, ainda mais oculto, ainda mais sujeito a interesses particularistas. Então, assim, um princípio republicano é que nós possamos dar luz a isso, dar controle social a isso e responsabilizar esse servidor público como responsabilizamos qualquer outro servidor público na justiça comum. Então, essa é uma mudança que é importante também para que nós possamos ter, nesse sentido, a responsabilização do agente e, por consequência, evitar a continuidade dessa cultura institucional que banaliza a execução sumária, que banaliza o uso da tortura como meio de produção de provas. Rafael. Oi, Rafael. Oi, tô bem. Claro. Agora é você, fala aí. Bom, não, acho ótima essa etapa aqui do nosso debate, porque realmente o tema é muito complexo, né? E é importante essa ressalva de que não é uma solução mágica que vai fazer com que a gente tenha uma política de segurança mais adequada a uma sociedade democrática, né? Além dessas questões que a gente tem tocado, também é importante lembrar também da outra polícia, que é a Polícia Civil, que é muito pouco equipada, né? E é uma constante em todos os estados, a falta de estrutura, a falta de investimento em tecnologia, a falta de investimento em polícia científica, e através da investigação, quer dizer, a investigação talvez é a atividade principal, ou é a central dentro de uma política de segurança, né? Essa ideia que é quase que regra no Brasil, de que segurança pública é viatura na esquina, isso é caro, é ineficiente, e não gera, na verdade, um combate efetivo à criminalidade, porque você realiza prisões em flagrante do sujeito ali que está cometendo um crime ali, um delito, por exemplo, um assalto, um roubo, um tráfico de drogas de pequena quantidade, etc. Tal. Você só prende pessoas envolvidas com certo tipo de perfil de crime, perfil de pessoas, Sendo que o combate efetivo, ou seja, a investigação apurada, a lavagem de dinheiro, o grande tráfico, etc., não é deixado de lado, né? Você tem índices no Brasil de solução de crime de homicídio, por exemplo, baixíssimos, né? Então, na verdade, você tem uma infinidade de inquéritos que não chegam a lugar nenhum. É uma infinidade de inquéritos que são arquivados por falta de provas, porque a polícia não tem estrutura para conseguir investigar de verdade. Então também é um tema que nessa discussão do que a gente quer de nova política de segurança, também tem que ser tratado com muita seriedade, né? Segurança pública não é só policial armado na esquina de casa, né? Isso pode ser também. Né? Mas tem que ter um papel subsidiário, na verdade. O eixo da investigação é que é o fundamental. Né? É verdade. Isso que você está falando é interessante, Jaime, porque quando nós estamos sempre, o nosso foco aqui é muito em cima da polícia militar. E a polícia civil até entra nessa história com um mocinho, porque ela descaracteriza aquele flagrante forjado da polícia militar, essa coisa. A violência excessiva da polícia militar, esse tipo de coisa. Agora, a gente tem que lembrar que o Pau de Arara nasceu na delegacia da Polícia Civil, no Purão. A carceragem da Polícia Civil é que é o local da origem da tortura. O que aconteceu com o Amarildo na UPP? Primeiro que a UPP é nova, então aquele prédio ele nem existia. Agora, aqui na Rua da Relação, aqui na esquina, sempre se torturou, e desde antes mesmo da ditadura militar, e desde antes até de Getúlio Vargas, desde tempos imemoriais da perseguição a quem tocava violão no começo do século passado. Essa questão é que parece que a gente está aqui comemorando o aniversário da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, e, no entanto, nós não temos cidadania. Como é que nós temos uma Constituição chamada de cidadã? Já foi dito aqui, essa Constituição elogiada no mundo todo, mas nós não conseguimos fazer com que ela valha para nós mesmos. Ela é muito bonita no papel, mas não tem validade para nós. Como é que é essa história? Como é que você equaciona essa questão, Jaime? Essa questão da efetividade, né, da força normativa, né, da Constituição, isso aí é todo um processo que vai vindo com o tempo, né, com o amadurecimento da população, das instituições. Eu só queria voltar àquele ponto em relação à introdução da Polícia Civil nesse processo da pacificação, que me parece que foi anunciado, né, que me parece ser muito oportuno, ser muito interessante, né? A oportunidade de você poder levar a essas comunidades a Polícia Civil, que é o órgão que principalmente exerce investigação e que exerce esse papel de garantia, né, de defesa das liberdades e me parece realmente muito interessante, né? Agora, aqui foi abordado uma série de assuntos que mereceriam... Mas é a solução, Jaime? Levar a Polícia Civil lá para o alto é a solução? A solução não seria você fazer uma polícia militar que realmente não torturasse as pessoas, não desaparecesse com os amarildos? Não, sem dúvida alguma. De qualquer maneira, eu acho... tudo bem que tem essa questão pontual do amarildo, mas me parece que a tortura de hoje... Já houve uma melhoria muito grande nesse aspecto, né? Quer dizer, hoje, por exemplo, tortura é crime inafiançável, imprescritível, está previsto na Constituição, está regulamentado no plano infraconstitucional, tem uma lei específica que trata da tortura, que é a lei 9.455. Alguém foi preso? Alguém está condenado? Não tem, tortura? Tem vários, tem vários processos. Babais. Não, mas tem policiais, vários processos, até no Supremo e tudo mais. A questão toda é a seguinte: hoje, um policial que recorre à tortura como meio de investigação, ele é burro. Porque aquilo ali é prova ilícita. Aquilo não vai ter sequer valor. Não, além do mais, a mínima polícia inteligente, por menos inteligente que seja, por menos recursos que tenha, como o Rafael destacou, que não tem recursos mesmo, ela já sabe que não adianta você extrair confissão sobre tortura. Você, sobre tortura, você confessa que você matou o Tiradentes, cara. Sem qualquer coisa. E a prova ilícita, quer dizer, hoje o Poder Judiciário, com maior tranquilidade, vai anular tudo. Né? Então, de fato, me parece que as novas gerações, e hoje você já tem toda uma geração de policiais civis e militares formados sob a égide da Constituição Cidadã. E a regra hoje é entender perfeitamente. Eu já fui vice-diretor da Academia de Polícia aqui do Rio e é ministrado, né, tanto na Academia Militar quanto nas Academias de Polícia Civil. Eu fui delegado em São Paulo, fiz Academia de Polícia em São Paulo, e essa preocupação ela é passada, ela faz parte da instrução, da formação dos futuros policiais, das futuras autoridades policiais. De fato, a tortura hoje é algo repugnante e que é folclórico, está no anedotário, não faz parte mais hoje de nenhuma investigação que se pretenda séria. Né? E é curioso isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse discurso que você acabou de fazer, Jaime, você tem a admissão da tortura no nível internacional, nos Estados Unidos, né? nas forças de ocupação no Iraque, no Afeganistão, onde quer que seja, em Guantánamo, você tem a tortura, a Grã-Bretanha também admite, na verdade, admite-se a tortura. Há uma hipocrisia muito grande com relação. E nós, aqui no Brasil, que temos uma cultura do tapa na cara, que é muito antiga, essa abofetada que já dizia o Nelson Rodrigues, o que dói não é abofetada, é o barulho que ela faz, né? Então, esse negócio é que nós temos essa coisa tão arraigada que é difícil você dizer que, não, os caras hoje não fazem mais isso. É mais fácil a gente criar o departamento de tortura com anestesia do que acabar com a tortura. Parece isso, entendeu? Não, mas veja bem, por exemplo, mesmo essa questão do Amarildo, de tortura e tudo mais, me parece uma temeridade falar em tortura, não se tem sequer o corpo. Não se tem sequer o corpo de delito. Quer dizer, você a dizer que o marido foi torturado, me parece até leviano fazer uma afirmação desse tipo. Não tem sequer o corpo de delito, quer dizer. Não, se fez pesquisa, formou, quer dizer, tudo mais, experiência de local. A não ser que alguém tenha dado um testemunho de que viu ele ser torturado. Mas me parece, que sim, torturou. Mas esse inquérito está sob sigilo. Sim, mas me parece até uma temeridade fazer essa afirmação. É verdade. Bom, olha, vamos fazer a rodada final, vamos começar com você exatamente, tá? Vamos lá, Taiguara. Quando nós falamos desse tema da tortura, das violações de direitos praticadas por policiais, especialmente contra um certo segmento da sociedade, que são mais vulneráveis, porque são, em geral, de camadas populares, em geral, negros, moradores de periferias, não possuem um advogado particular, não possuem acesso aos meios de comunicação. Em geral, essas pessoas, quando são vítimas de barbaridade por algum servidor público, não possuem meios de provar. Em geral, porque também morrem nessa ação. Então, muitas das vezes, a única prova que se tem é a prova testemunhal, porque é comum, é regra também, na ação do policial que comete esse desvio, ocultar ou forjar provas que possam, na realidade, desbaratar aquele delito, praticando, nesse sentido, mais de um crime, né? A fraude processual também. Então, é muito difícil de se conseguir provar a prática da tortura, a execução sumária. Mas a prova testemunhal é uma prova admitida no processo penal brasileiro. É uma prova admitida no processo penal brasileiro. Não há como afirmar que seria impossível a condenação desse servidor público. É possível, sim. E é necessário, claro, que nós tenhamos uma investigação efetiva para que possa instruir esse processo com o maior número de provas para que o juiz possa estar seguro dessa condenação. Então, nesse sentido, assim, eu acho que vale destacar, aí, deixando a mensagem final para o ouvinte, que a tortura é uma prática que existe no Brasil. É necessário que a polícia, tanto civil como militar, assuma esse fato. Porque se o Estado brasileiro nega essa prática, é um convite para que os servidores públicos que atuam na segurança pública continuem utilizando esse meio de prova. É necessária a autocrítica do Estado brasileiro, reconhecendo que não ficou no passado a tortura. Existe hoje. É necessário combatê-la efetivamente. Ok. Rafael, queria que você fizesse a sua intervenção final. Rafael Custódio, do programa Justiça, da ONG Conectas Direitos Humanos. Diga aí, Rafael, para a sua intervenção final. Bom, eu acho que tem algo de positivo que essas manifestações, desde junho, têm trazido para o debate, que é talvez uma maior percepção das pessoas de como esse modelo de segurança público nosso é incompatível com o regime democrático de direito. Hoje essa discussão saiu da academia, saiu dos intelectuais, dos especialistas de segurança pública, e hoje tem se falado muito, né? A imprensa está falando, as pessoas no almoço com a família estão conversando sobre isso, no bar, e acho que é hora de botar o trem aí no trilho da discussão, sem preconceito, sem medo, sem criar um discurso do ou é isso ou é o caos, ou o contrário. Como bem salientado pelo Taiguara, tem uma PEC nova do Lindenberg Farias que é muito interessante, elaborada pelo Luiz Eduardo Soares. Tem outras duas PECs que tratam do tema no Congresso. E acho que esse é o tema mais importante que a sociedade brasileira deveria discutir nos próximos anos, para que, de repente, para que finalmente a gente consiga aí deixar esse legado militar, ditatorial, para trás efetivamente, né? A Constituição Federal tem 25 anos e merece essa reflexão nesse momento. Legal, falou, Rafael, muito obrigado, hein? Agora vamos à intervenção final do Vanderlei Ribeiro, da Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros aqui do Estado do Rio. Eu queria fazer duas abordagens rápidas. Uma é em relação à corregedoria que o professor aqui colocou. Nós defendemos a corregedoria autônoma. Porque hoje, o que ocorre? A corregedoria, ela é subordinada ao chefe imediato, que é o comandante da PM. Então, se um comandante de batalhão, né, estiver envolvido num crime, como que essa corregedoria vai investigar esse coronel que foi colocado ali pelo comandante da PM e tem interesse naquele coronel em comandar aquele batalhão? Não é delicado isso? Então, ela tem que ser autônoma, independente. Né? Ela não pode. Isso, IML, quer dizer, vários setores da polícia têm que ser repensado. Perícia tem que ser independente. Exato. Tudo isso nós defendemos. Legal. Né? Em relação ao Amarildo, eu acho também, por outro lado, um pouco delicado apontar culpado se, além do corpo não aparecer, as testemunhas que foram ouvidas, né, podem ter sido também influenciadas pelo tráfico para pressionar. Né? A polícia, e até culpar os policiais, eu não defendo de maneira nenhuma. Se houver policial realmente envolvido nessa questão, deve ser punido severamente e ser até excluído da corporação para que evite esse tipo de conduta. Agora, por outro lado, temos que ter cautela para não cometermos injustiça. Né? E a precipitação foi clara. Houve precipitação na conclusão do inquérito. Né? Na manifestação do Ministério Público foi clara isso, a imprensa tomou conhecimento disso, a população sabe disso, né? Houve precipitação, houve interesse em concluir imediatamente esse inquérito para dar satisfação à opinião pública, sem ter elementos suficientes para poder incriminar alguém. Legal, Jaime Berbá, diretor, secretário da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, para encerrar. A ADEPOL, ela está nessa luta, está na luta por mais cidadania, está na luta pela defesa do inquérito policial, que nós acreditamos que é o melhor instrumento para se fazer apurações criminais respeitando liberdades públicas. E com relação à questão da corregedoria, eu acho que nós avançamos muito. Hoje nós temos sim uma corregedoria externa aqui no Rio de Janeiro, que é a CGU, que atua com bastante autonomia, sem se subordinar à chefia de polícia ou ao comando-geral da PM. E progressivamente todas essas providências têm sido tomadas e vamos ficar na expectativa aí de uma sociedade melhor. Ok, muito obrigado. O Tema Livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do Rafael Custódio, coordenador do Programa de Justiça da organização não governamental Conectas Direitos Humanos. Lá participou por telefone lá de São Paulo. O Taiguara Souza, membro do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Rio de Janeiro, que é da Assembleia Legislativa, não é isso? E também professor de Direito Penal do IBMEC, aqui no Rio também. O Jaime Berbá, diretor secretário da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, a ADEPOL, e finalmente o Vanderlei Ribeiro, presidente da Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, que já é nosso parceiro aqui, tem comparecido sempre que nós solicitamos. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a você que ficou ligado, acompanhou o nosso debate. O Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço para todos. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.